olha como antigamente e me fala o que eu quis esquecer. Chora, me abraça apertado e quente, o pensamento voa quando a gente se encontra. Tudo acontece em menos de um segundo. Uma dor no meu peito e qualquer música que toca me faz chorar. Não, de novo não. Esse papo de se ver quando já acabou. E depois de um dia, outro dia, eu já nem lembro mal que você me causou. Olha como antigamente e me fala o que eu quis esquecer. Chora, me abraça apertado e quente, o pensamento voa quando a gente se encontra. Tudo acontece em menos de um segundo. Uma dor no meu peito e qualquer música que toca me faz chorar. Não, esse papo de se ver quando já acabou. E depois de um dia, outro dia, eu já nem lembro mal que você me causou. Já acabou e depois de um dia, outro dia, eu já nem lembro mal que você me causou. Esse papo de se ver quando já acabou.